Levanta, ó Israel, a voz em adoração, com os filhos que o Senhor chamou, na história de um povo em união, cada um como estrelas brilharão. Eis os que marcham em cada mês, com força e coragem em teu dever, ó Rei dos Reis, que é o nosso ser. Em cada batalha vamos vencer. Jazobeão e Dodai, em cada coração, com seus exércitos a servidão, Benaia e Azael, com fé e paixão, em ti, Senhor, encontramos a salvação. Eis os que marcham em cada mês, com força e coragem em teu dever. Passo em tua direção, nossas vidas um hino de alegria. Eis os que marcham em cada mês, com força e coragem em teu dever. Ó Rei dos Reis, que é o nosso ser, em cada batalha vamos vencer. Sobre as tribos, o Senhor é a voz. Ele é Zezadok em teu caminho. Juntos em louvor somos um só. Com o poder que vem do alto seguimos. Essas letras buscam capturar a essência da passagem bíblica, exaltando a força e a unidade do povo de Israel, sob a liderança de Deus, enquanto mantém um estilo de adoração que é reverente e poético. Eis os que marcham em cada mês, com força e coragem em teu dever, ó Rei dos Reis, que é o nosso ser em cada.